Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular, retornando aqui do ato do pessoal que está ocupado na ocupação Via Sul. Eu estou aqui com o Sérgio, líder do coordenador do MLB e que está com o pessoal lá da Via Sul. Sérgio, qual foi o objetivo desse ato hoje? O que é que foi conseguido com ele? O objetivo do ato foi exatamente evitar a reintegração de posse. Existe uma reintegração de posse para desalojar mais de 1000 pessoas lá na Via Sul. E nós vimos aqui para o DINIT e para a SPU procurar provocar para poder, junto à juíza, cancelar a reintegração de posse. Né? Então ficou acertado que o DINIT vai protocolar um ofício de esclarecimento com relação à área e às famílias, pedindo também o prazo para negociação, como também a SPU se comprometeu hoje à tarde. Paulo Ferrari vai estar com a juíza e já vai colocar essa situação das famílias e procurar evitar a reintegração de posse, que é uma situação que pode trazer grandes prejuízos materiais, prejuízos morais para as famílias sem teto que estão ocupadas lá no terreno da Via Sul. E quanto à questão de ganhar terra, do processo da desapropriação ou coisa que o valha, quais são os próximos passos do movimento? A nossa briga é justamente garantir a terra e depois garantir a moradia digna. Então nós estamos iniciando esse processo de pressão popular, da passeata, das ocupações, para possibilitar, se não dá pressão popular, abrir a negociação para a conquista do terreno. Nós estamos colocando, em primeiro lugar, o terreno que nós estamos ocupando, que é lá da Via Sul, e procurar também outras alternativas, mas a princípio a ocupação ela quer conquistar o terreno da Via Sul. Certo, e tem a articulação prevista com outros setores, poder público, prefeitura? Nós tivemos ontem na prefeitura, falamos com o secretário da Habitação e o chefe de gabinete de Sileno Guedes. Hoje está marcada a visita do secretário da Habitação de 3 horas na ocupação e de 5 horas uma outra discussão com a comissão na prefeitura do Recife, dando o retorno dessa visita e aí tomando algumas deliberações com relação a cadastramento e outros encaminhamentos. Então, fez uma frente no DINIT, uma frente na SPU também na prefeitura. A gente também quer agradecer o apoio do pessoal do Ocupa Estelita, que também está com a gente apoiando essa luta, também de outros setores, de outros movimentos sociais que estão com a gente nessa batalha. É isso aí, obrigado aí, Sérgio. Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular.